sei mandar. Menina, você desce, desce ou desce. Concentra na batida, o resto tu esquece, esquece. Você desce, vai. Você desce, você desce, você desce. Você desce, você desce, você desce.